Liberdade pra sonhar, livre pra saber o que é bom e me responsabilizar. A verdade que liberta me ensina a caminhar e vencer o mal que tenta me paralisar. E eu não vou deixar o inimigo me oprimir. Sou livre pra conquistar e sei que vou conseguir. Desistir dos ideais, jamais vou prosseguir. Honrar quem me libertou pra eu tá aqui. E se eu acredito, ninguém tira de mim. Faço o melhor, mas não me sinto melhor, neguinho. Eu sei sim da onde vim e pra onde vou. Foi por amor que escolhi isso aqui, nego. Então deixa eu cantar, deixa eu ser feliz, eu fazer o que eu sempre. Na verdade a felicidade de um sonhador tá no Criador que me dá liberdade pra ser quem eu sou. Livre pra viver, eu sou livre pra sonhar. Deixa eu cantar, deixa eu ser feliz. Sempre quis, sou livre pra viver, eu sou livre pra sonhar. Deixa eu cantar, deixa eu ser feliz, eu sou livre pra voar, fazer o que eu sempre quis. Tirar minha opinião, meu palpite, meus pensamentos não querem que eu medite. Tiram minha fé pra que de Deus eu duvide. Me aterrorizam com gripe e com crise. Me amedrontam por um pão pra comer, por um chão pra dormir, pra existir, pra morrer. Me querem como caldo, eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Fala que o príncipe me libertou, então eu sou livre. A grade não me prende nem a mira do calibre. Como um pássaro que desaparece no ar, livre como o vento, como o tempo e o mar. Me contentar com menos, nem pensar, eu sou filho. Quando sou pequeno, é aí então que eu brilho. Podem me tirar o ar, pra que eu não respire. Não canto com o pulmão, canto com a alma, eu sou livre. Eu sou livre pra viver, eu sou livre pra sonhar. Fazer o que eu sempre quis. Sou livre pra viver, eu sou livre pra sonhar. Deixa eu cantar, deixa eu ser feliz, eu sou livre pra voar, fazer o que eu sempre quis. É isso aí, rapaziada da UCU. Um prazer participar com vocês. O prazer é todo nosso, Netinho. Vocês sabem que o homem vem ao mundo livre. Pode crer. Como uma folha em branco. Pois ele vai pegando tudo que rola ao redor. Tem coisa boa, tem coisa ruim. E vocês só pegaram coisas boas. Opa. Valeu, rapaziada. Mó prazer. Valeu, Netinho.